TRI 9646, solicitar presente da EL. Autorizado da EL, viu, 9646. 9646, obrigado da EL, da presente. Gol 0174, chama o Recife, frequência 1251, que alterna 13325. Gol no 074, controle. O 074, prossiga. Chama o Recife, 1251, e alterna 3325. 251, 3325, boa noite. Boa noite, eu estou 3178, tem que informar São Bravo, transferência, mantém 1-5-0. Boa noite, 3178, identifique, está autorizado o Duna para final do ILS, deixa para 2000, ajuste no 019, informe localizador. Boa, Duna direto, com... deixa para 2000 com 1019, eu estou 3178, reportará o localizador. Papua 90 for Aracaju, Chenin 6224, with Bravo information. Chenin 6224, cleared from Salvador to Aracaju, flight level 190. Take off from runway 10, left turn, book of departure is Jammu transition. After Jammu, flight direct to Aracaju. Scott code 5553, and frequency of departure will be 120, that's my way to Chenin 6224. Chenin 6224, clear to Aracaju, flight level 190, we depart for runway 10 with left turn on Jammu departure. After departure, direct to Aracaju, transponder is called 15553 and frequency 12080, Chenin 6224. Just confirm the departure will be Puka, Papai Uniform, Charlie Alpha. And Jammu transition, Juliet Alpha Mike Oscar transition. After Jammu, fly direct to Aracaju. Okay, Puka departure, Jammu transition. After Jammu, direct to Aracaju, Chenin 6224. Read back to correct, reporting on direct text, 1001, Chenin 6224. We'll report for push and start, Chenin 6224. Paulo Salvador, total 9908 com 03 a bordo, 340 autonomia, alterna Galeão, pronto pro táxi. São 9908, táxi em frente, Índia no ponto de espera, chama 2895, altímetro no 019, bom voo. Táxi em frente, no ponto de espera dando 0, chama 2895, ajuste no 019, boa noite. Confirmando o POB, é 04? Não, é 03, 9908. E autonomia? Autonomia de 3,40. Muito obrigado, total 9908. Nada. Primária 1251 e a secundária 13325. Obrigado, 251, 3325, Torre Salvador é o total 9908. Total 9908 autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 109. Livre, alinhar e decolar, 10, total Total, decola os 41, controle 208. Controle 208, total 9908, por favor. Salvador, uma boa, é o total 9908. 55, green light, climb the first step. Boa noite, total 9908, contato radar, vou para o nível 320, estou autorizado Leda. Total 9908 ao 320, direto Leda. Autorizado Duna, 6212. localizador, San 3178. 3178 da San, completa final, chama a torre 1895, Tambobó. Chama a torre 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite. O TAN 3178 passando Índia Serra, baixado travado, com o campo à vista. 3178, autorizado pouso, vento 120 graus, 10 nós. Tem um pouso autorizado, 3178. Total 9908, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 133 decimal 25, tenha uma boa noite. Total 9908, chama Recife 1251, alterna 133-25, boa. Xané 6212, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste no 019, informe no localizador. Seu solo 49, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, solo 209. Chama antes da Juliette, solo 209, boa noite. 2 and 10, Salvador, 10, what can I take so far? Ok, Roger, clear to taxi, confirm how many people on board? 107. Roger, clear to taxi, report ready for takeoff or hold short. Hold short to runway 10, we report ready for takeoff. Which one is 6224? 12 noite, 3178, livrando na Alfa no circuito. 3178, chame antes da Juliette. Vim parar. Autorizado esquerda, portão 8. Esquerda para o 8, 178. Salvador Tower, Ocean Air 6224 near the holding point, runway 10. Roger, clear to line up and take off runway 10, wind is 120 degrees, 8 knots. Clear, line up and take off 120 knots, 6224. Canary 6324, airborne at 54, Kona 1208. Kona 1208, bye bye sir, thank you. Salvador Departure, Ocean S 6324. O Caracaju, passing by 2000. Good evening, Ocean 6224, radar contact, club level 190 on Puka Departure. Level 190, Puka Departure, Ocean S 6224, evening. Salvador 6292, estabilizado. Chanel 6292, minha torre 1895, tomou posse. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, Chanel 6292, estabilizado, LS. 6212, avistado, cheque trem, livre pouso, 120 graus, 109, pista 10. Livre pouso, obrigado. 6224, passing flight level 110. Contact now on receive center, frequency 126.85, if unable 125.45. Confirm to Oceanet 6224, for 3. Oceanet 6224, contact now receive center, frequency 126.85, if unable 125.45. Have a nice day. Okay, so now I did copy 126.85, unable 125.45. Have a nice weekend and bye bye. Solo 02, taxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, pode manter na escuta. Eu tenho chamado da Juliette, é 2 anos.